Tá se deslocando no, na vertical da BR-324 para sobrevoo na Ponte Nova, sem interferir o Mike Juliette Romeu. Este Mike Juliette Romeu, mantenha condições visuais de 500 pés do QNH 10115. Fique atento a um Papa Alfa Tango 4 passando agora sobre o marcador externo. Ficará atento, já avisou algum mesmo, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, apenas confirmando o PAB. 2 no POB, Mike. 10. Torre Salvador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, subvia para nível de voo 180 na saída Arbor. Subvia, saída Arbor, Passaredo 2230. Passaredo 2230, solicitando buscar de guarda na direta Lefa. Ativo do 230, suba via, saída Arbor. 7 via, 230. O Xanema 320, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, intercepta, reportará estabilizado, ouça. 1104, está autorizado voo direto Coral. Direto Coral. Voo 964, desça para nível de voo 050. 050, 964. Passaredo 2230, informa o tráfego, a sua posição de 11 horas, 30 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 080, descida para 2000 pés. 2230, tem um piquete. Controle Salvador, boa tarde, 141, Ouro Meia, Libra 240 para 150, informação Oscar. Azul 41, Ouro Meia, está autorizado voo direto. Mari, para chegada Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1015. Direto Mari, desce para 060 na proa de Mari. Rua de Faturno, no meio com Riquinho. Nossa, que está cá para Pipará. Lupa 089, aguarde cópia. Guarda. Vitor Charlie Hotel, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, fala. 230 para evitar tráfego, curva direita, proa 300. Irá voar no máximo 10 milhas nessa proa. Direita 300, passando 230. Passando 2230, proa 300, ao cruzar nível de voo 070, voa Elefa. Quem sente? Ao cruzar o 70, Elefa. 5-0 no 2, proteja. Autorizado, Vitória no 340. Pesou 44, saída da EL, letra FBES, controle 1208, transferência 5-0-1 no 2. 4-0 e 9. Protejamento correto, para o inspecionamento. Yeah. Ponte Café 1550, fez DLA? Foi feita DLA. Tente só um minuto para cópia. Rádio Azul 484, está na posição 3 Romeu para a Ponte da Café. Autoridade chama para o táxi. Autoridade chama para o táxi. Confiança no pátio militar? A gente aguarde cópia. Afirmo. Salvador, Azul, Papa, Juliette, Tango. Prossiga. São Salvador, Azul, Papa, Juliette, Tango, pedido autorização para reboque de aeronave, pátio principal, posição 3, para pátio 3, posição 2. Confirme o reboque. Positivo. Pátio principal, posição 3, seguindo para pátio 3, posição 2. 64, desça para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento LS Extro e reporte estabilizado no localizador. Solicito autorizado, estacionamento estabilizado no localizador, voo 964. Mike Direct Romeu informa que a aeronave se aproximando para Salvador é um Airbus da Oceaneta. Esperado, Mike, se der com o meu. Salvador Azul 404. Passamento 9 com autoridade, chama para o táxi. Ok, seguinte. Poderia soletrar a posição após Leda? Após Leda? Pode deve, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Ok, deve. Tráfego Salvador, boa tarde, Força Aérea 20 no meio, Pioneiro no meio. Boa tarde, prossiga. Autorização para Brasília, 260. Gente, aguarde cópia. Aguarda para cópia, Pioneiro. Aguarde, nós estamos localizando sua DLA. Pronto, também, informar que pouso pista 10. Fechando pouso na pista 10, Ocean. Paulo, voo 1256, boa tarde, está ciente da ordem, da autorização, a favor. O 256, a saída prevista, pouca transição Zipar, número 4 para a cópia. Aguardando, pouca Zipar. Posso falar o número Whisky, informa o pátio? 5, Oceano. November Whisky, autorizado Veracruz, 1000 pés, corredor axé, decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0127, coteja. 08, confirma o telefone. 0127. 0127, decolada 10, curva direita, decimal 8, corredor axé. Informa pessoas a bordo. 06, autonomia 0330, alternado Salvador. Seguinte, cotejamento correto para acionamento, chame torre no 9, decimal 95. Desculpa, por favor. 0127. 0127. Oscar, November Whisky, livre acionar, chame táxi. Papa Juliette, tá louco. Prossiga. Salvador, é Papa Juliette Tango, tudo ok para rebox, aguardo a autorização. Gente, aguarde a autorização. O Azul 4089 está com 76 bordo, 3 horas e 30, a terra pode segura para cá. Confirma os dados. 76 bordo, 3 horas e 30, a terra pode. Gente, 76 bordo, o time entrou no 015, táxi via Índia Alfa, no ponte Espera Torre 1, no noite decimal 95, bom voo. Desde táxi Índia Alfa, ponte Espera 189, grátis no Azul 4089. Linha 7073, informa o setor de decolagem. Te informa o destino. Tandelés, gol 964. Gol 964, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, obrigado. 3, decola da 10, curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, aciona 0130, coteja. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000, X-Ray da 10, 1015, azul 4196. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 2006, acende da Oscar, listando 230 para 1970. Gol 2006, foi para o Admari para a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1095. Descendo para 050, voando para o Admari, o QNH 1095, o 2006. No solo 00, direita 12111. 211, obrigado. 1964, continue a aproximação, 080 graus, 089. Continua a aproximação, vou regular. Controle no 35, decimal 05, pela Upper Zulu, controle Guanjem 208, pela Upper Zulu 17, Corsário 206. Nível 260. Nível 260, Corsário 206. Fechamento correto, informa pessoas a bordo. Ainda vai confirmar, tá realizando ainda o embarque de passageiros. Gente, para, chame pronto para acionamento, cotejamento correto, 2016. Gente, o solo para acionamento, obrigado. Solo, bom dia, mano. Boa tarde, eu chamei a 320. Chamei a 320, boa tarde, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alcante da Juliette, chamará, outra. Solo 256, pronto para cópia. Pronto, 256. Autorizado Natal, nível 370, via Pesolo 10, saída Puca, transição Zibar, decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5062, coteja. Recife 1288, alterno 353, passageiro 230, boa tarde. Via controle 1208, transponda 5062, bono 2562. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Começamos. Pioneiro no meio, o 0206 já está pronto para o acionamento. Desce ele para o Charlie Change. Azul da Change. Posição Clareza 2. Após o tráfego na curta ali, mantém pista 10. Gente, após o tráfego na curta ali, mantém pista 10, azul 404. Clareza 3 agora. Para sair da Momo após DCT. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 2642, canais Tango 105, Tango 18, coteja. Aciona 2642. Correto, livre acionamento para o táxi Chame Torre 19 decimal 95, bom voo. Chame 320, táxi via Juliette, portão 1. Acionamento 2. Interferência Porta 1, obrigado. Solo 256, aguarde para pushback isolamento. Próximo número 3. Vou aguardar o número 56. Ponte 0, 126. Tira interseção. Ok, já tem um tráfego alinhado na 1-0, será autorizado após a passagem no mesmo. Mantenha o hotel, aguarde instruções, Marinho. Azul 4089, restrita ao nível 130 até 30 milhas Salvador. Caso seja possível, o controle irá liberá-lo antes, ok, da restrição. O vento 100 graus com 8 nós, decolagem autorizada. 7, a porque do restrição 130, o 409, primeiro decolagem. Oscar November Whisky, agora táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1 no noite, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 295, obrigado, boa. Prossiga 2006. 032006. Estabilizado, X-Ray 10, azul 41116. 41116, cima torre, 98, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Azul 4089 ao 04 1208. Agora o outro grato, azul 4089. Oi, Salvador. Boa tarde, azul 4116. Passou externo, final X-Ray 10. Azul 4116, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ciente no meio. Condor hold position. Azul 4089, informa que a restrição é devido a tráfego, essa posição de 2 horas e 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 1040. 7. Gente, Mike Direct, Fabel. Tango uniforme Charlie Delta para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, autorizado LSX Ray, reportar estabilizado no localizador. Tango uniforme Charlie. O 2006, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, 2006. Voo no 164, desça para nível de voo 050. 050, 164. Repouso a 1-0, azul 41-16. Marinho mantém litoral, reporta para cruzamento da final da 35. Reportará para o cruzamento da 35, 73. Prefeito a B10, o 409. Aguarde. 409. Juliette Tango copiou? Prossiga, Paulo Salvador, Papa Juliette Tango na escuta. Autorizado início do reboque, chama para cruzamento através da Juliette. Positivo, iniciando o reboque e aguardo autorização para tração da Juliette, ok. Senhor Salvador, está autorizado, Marinha, cruzar o eixo da 35? Afirmativo, cruzamento autorizado e prossegue com o controle 120, decimal 8. 1208, 73, grato. Tomou. Alexandre Torno no 8, decimal 95. 1895, tem que informar o Charlie, boa. O 2006, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX Ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, autorizado LSX Ray, da 10, reportará no localizador, gol 2006. Tem contato ground 1, 2, 1, decimal 1. Ok, vai a Delta Alpha, 1, 2, 1, 2, 0 no meio, pode seguir o código? Pode seguir. Tango, uniforme Charlie, continua a aproximação, pista no zero, aguardando autorização de pouso. Propõe cancelamento, solicita pouso no 7, Tango, uniforme Charlie. Ok, cancela o 08, prossegue visual no 7, ajuste 1015, reporte na final, Tango, uniforme Charlie. Reporte na final no 7, Tango, uniforme Charlie, boa. Oscar, Novembro, Luiz, que ali mantém no zero. E mantém no zero, não vai aparecer. No meio autorizado, cruzamento de imediato, seguindo o Condor. De imediato, segue o Condor, 2-0 no meio. Torre Azul, 4-1 no meio, ali pra mim. Azul, chama o solo, 2-1 no 1. 2-1 no 1. Fala Azul, 4-1 no meio, na Alfa. Azul, 4-1 no meio, segue tráfego da Força Aérea via Alfa, mantém posição aqui da Juliette. Segue Força Aérea, Alfa, da Juliette, 4-1. Até Juliette Serra, fique atento ao helicóptero da Marinha, essa posição de 209 milhas com rumo oeste, está no corredor Serra, mantendo 1 no meu país. E fique atento também a uma decolagem da pista 197, um Bravo Eco 58 também, decolando para o corredor Serra. Sim, aeronave que segue o Condor? É o Pioneiro no meio, Força Aérea 20, 1 no meio. Sim, sai com o número 2, chame antes da Juliette. Gente, importante da Juliette, Pioneiro no meio. Chegou 340. Autorizado 340, azul 408. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, como recebe o controle? O hotel Juliette Serra, 2060. Hotel Juliette Serra, desça para 510. E conforme já foi informado, fica atento ao Bravo Eco 58 decolando a pista 17 para o corredor Axé. 510 e atento ao tráfego, Sargento Serra. Decimal Niner 5. Solo, está passando, fica de aluguel, está acionado. Tem que aguarde para o táxi. Atendendo litoral. Está para cruzamento eixo da 35, Oscar November Esc. Parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da torre 1895. Vamos Salvador, Alfa Juliette Tango. Siga. Vamos Salvador, foi encontrado um rádio aqui. No início do Pat 3, atrasou um pouquinho o reboque, só para retirar e dando continuidade aqui. Gente, grato pela informação. Reiniciando o reboque, Salo Salvador. Azul 4116, táxi via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, azul 4116. Acionado, estou aguardando o propósito, vou mandar esse momento. Gente, temos 3 aeronaves para passar na retaguarda, mais 3 minutos. O 2006, chama a torre no 8, decimal 95. Papau, tem. No 8, 95. Brincadeirinha. Ó, tamo no novembro. Tchau, beijo, bom trabalho. Oscar Novembro Isque, forma helicóptero, aproximando o farol do Itapuã, 1000 pés, sentido contrário. Center, graças. Torre Salvador, gol 2006, já estabilizado, visual com o campo. 25. Confirme. 20, com notizinho, eu vou fazer. Posso que eu não vejo isso visual com o tráfego? Negativo, senhor. Planejamento correto, 102 a bordo, altímetro no 0 no 5 para acionamento, chame torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Volta 256, faz parada do Azul no portão 3, ao seu lado, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Após a parada do Azul, está autorizado para o inspecionamento 3. Vou falar do Tapuã agora? Positivo, esse cara fala de Tapuã, 500 pés, vai pintar as órbitas. Ok, mantenha o setor e aguarde instruções. Oscar Novembro Whisky, mantenha a separação com o tráfego e reporte ultrapassar. Já visual, tá superior ao tráfego, Oscar Novembro Whisky. 12006, pouso autorizado, pista 10, 1110 graus, 089. Autorizando pouso na 10 voo 2006. Devolve essa parte agora em Sada Charlie. Oscar Novembro Whisky, após passar o tráfego, 120 decimal 8. Já superado 208, obrigado. Meu uniforme Charlie, frequência livre a estacionar, solo aos 1-2. Vamos, tem um Wang 738, prosseguindo ao estacionar da pistola 0, descendo para 2.000 pés, só fique atento ao tráfego. Paciente da informação Oscar, autorização barreira. Ação na Rea Shell, vou botar o Oscar Novembro Whisky, que mil pés e Tapuã, vou na Amarelina. Cima 8, aciona 5070, coteja. Autorizado no 60, saída Momo, vai decolar na 10, curva esquerda. 120, decimal 8, transpo controle. 5070 no transponder azul, 2714. Planejamento correto, chama para pré-estacionamento. Central Sul, reporte no farol da barra. Reportar farol da barra, o Oscar Novembro. Visual concerne dia com índia para pouso, mais que vai chamar. Mais que vai chamar, ele vai para coordenação. Liberando, mais que vai chamar. Chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Livre até a interseção, chame para cruzar 17-3-5. Pioneiro no meio, mantém a posição. 12006, usando 5, direita, 121, 1. Direita, 1, 2, 1. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, 17, 130 graus, 089. Serra, pouso autorizado. 20, clear takeoff, 120 degrees, 089. Clear. Pioneiro no meio, ali mantém pista 10. Ali mantém 90, pioneiro no meio. De imediato cruzando em frente para o 45, tá livre. Vitor Tchalotel. Altímetro no 04, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-1-8, decimal 9-5, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 9-5, bom voo, 1-1-6-5-6, comunicador. 2006, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Via Alfa, da Juliette, 2006. Bom, 3-4. Estabilizado, gol 1-1-6-4. O 964 chama a torre no 98 decimal 95. 1895, bom, 1164, pode ir. Oscar Novembro Whisky. Oscar Novembro Whisky, não tráfego conhecido em forma livre, frequência para coordenação. Obrigado. Salvador, departure do controle de Edgar, não Condor 20, passing 2050, dial Leda. Quando 20, radar contact de passe, cloud set level 360, dial de passe. Clear up final level 360 via, dial de passe. 7, a rádio está sendo a frequência livre, solo azul 8. Pioneiro no meio, 120 graus, 109, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem, né? Voo 12, 56, ponto de espera da 10. 12, 56, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha ponto de espera. November Alpha está em interseção, está livre, chando para ingresso no 7014 agora o ajuste. Juliette, portão 6-12. Portão 6-12, né, Juliette, voo 2006. Linha 7073, autorizado em uma frequência para coordenação. 1104, está a 2 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 40, e chame o controle e Léo no 20.1. Salvador, pioneiro do meio, pode chamar o controle, 208? Pioneiro do meio é os 20, 1208. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, o pioneiro do meio é decolado, dando 0, Arbor, transição Elefa. Pioneiro no meio, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 260 via Arbor. 260 via Arbor, pioneiro do meio. Salvador, boa tarde, da 3805, autorização de tráfego para Guarulhos, 340, informação Papá. 05, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 10, saída da Eule da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5027, coteja. 120 graus, 08, não. Juliane, decolar. Estamos 0, 1, 2, 3. Índia November Alpha reportou pronto? Para ser esquadrado. Comando 64, táxi Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, está Juliette, não é fácil. Autorizado táxi, chama para ingresso no 7, na 10. Tá 08, ajuste no 0 no 4. Alfa, ali mantém no 7. Portão número 64, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette, portão 7, portão número 4. 256 aos 231-208. 208, boa tarde, 1-2, 5-6. Alfa, autorizado a linha e decolar 1-7, 1-4-0 graus, 1-0-9. Voo 370, sair da PUC. 370, sair da PUC, voo 1-2-5-6. 1-4-2, autorizado Recife, nível 350, via Perzulu 1-7. Saída PUCA, transição Caju. Decola da 1-0 por via esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5113, coteja. 0. Correde. Quando 2-0, contacte Recife Center, 125-1, disponível 133-25. 125-1, enable 1-3-2-5-5, agora mais bye-bye. 3, 7-1-4. Autorizado Pat 3, chame para o táxi. Autorizado Pat 3, azul 2-7-1-4. Sander 8, Sander 8, táxi via pista, autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no zero. Índia November Alpha decolou às 2-5, reporte cruzamento do campo. Está cruzando o campo, Índia November Alpha. Fala, muito boa tarde, 3693 para a federação, tem que passar. O 3193, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857. Saída da Eulenda Irume, decola da 1-0 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5-1-0-6, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, per November 857. Da Eulenda Irume, per November 857, até moto. Segundo 1-0, primeira curva direita, 208, 5-1-0-6, transponder, tanto 3-1-9-3. Cotejamento correto, chama para o prospeccionamento. Sim. 208, em grande grau. Controle Salvador, boa tarde, eu papo Romeu, Índia November Alpha, decolador 1-7, cruzou o campo, não é acessar no meu pé de corredor forte. Índia November Alpha, mantenha condições visuais do meu pé no corredor forte. Reporte se afastar mais de 2-0 milhas de Salvador. Mantenha visuais, meu pé vai reportar se afastar 2-0 milhas de Salvador, Índia November Alpha. Patango Vitor Lima X-Ray, tem condições de manter high speed ou incrementar a velocidade para o sequenciamento? Afirmativo, você está falando com a gente, tá? Foi direto para o ITAP. ITAP Foi Duna, Vitor Lima X-Ray. Tá pra gente, Duna, obrigado. Aí, tá bem, 01, informa a velocidade de cruzeiro? 330. Gente, reporte a linha de pronto. Zona 256, chame o centro, Recife, frequência 125, decimal 45, aguarde o gol 256. Aguarda. 8, apenas atentando para manter por até 2000, devido a tráfego no litoral, conforme restrição da carta, 170 graus, 04 nós. Após 2000, está livre a sair da mão. 1895, 1014, 127, 14, muito obrigado, até a próxima. 2545, 2008, ou 1256. Cara, cheque de equipamento 5/5. Para Salvador, Chanier 6315. Chanier 315, prossiga. Ciente da Papá, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Pedido de saída da El, após voo Aleda, posição ótima. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5073, controle no 208. Zero, Sael, Leda, Fátima, rota plano de voo. 5073, 308, controle de saída. Protegimento correto, reporta para adicionar 01. Poderia para o acionamento. Fica alterna 1, David. 135, decimal 3, pioneira no meia. Pro até 2000, chama o controle 1208. Pro até 2000, vai chamar o controle 208, SAR 08. 19309, autorizado PUT, chama para ataque. A08, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 260 via Momo. Subindo ao 260 via Momo, SAR08. Se a November Alpha confirma que você está mantendo? Eu peço. Cheque sua altimetria, estou recebendo 500 pés. O QNH 1-0 não passa com a forma de November Alpha. Realmente eu não estou a 500 não, estou a meio até um pouco a mais aqui em November Alpha. No 4, manterá a proa até 2000 devido ao tráfego, mantendo linha do litoral no 1000 pés, setor norte, setor nordeste. Decolagem autorizada, 120 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, vai manter a proa até 2000 pés, azul 27, 14. O 966, número 2, desça para nível de voo 060, mantenha a chegada e reduza a velocidade para 2509. 608, informe a Pro Ideal para o destino. Pro Ideal é a 352. Sim. Sá 08, vou direto destino. Direto destino, Sá 08. Destino 4 aos 35 do 208, bom voo. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar, decolagem, subvia para nível de voo 60, saída Momo. Vai subir via 160, saída Momo Azul 27114. Papapá, Zulu, Juliette Serra, prossiga. Zulu, Juliette Serra, com Rio Estacionado 2000, nível de voo 060. Papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra. Acione o transponder 0222 e mantenha a nível de voo 060. Confirme tensões. Pense, pode dar subida até nível de voo 065. NH1 no 0 no 4, Zulu, Juliette Serra. Luiz Abotax, Fotorno, Grande, Vátima, Paz Índia, ponto superior da pista no 0, chama a torre 1 no 1 no decimal 95, NH1 no 0 no 4, bom voo, tá 3193. Voo 966, reduz a velocidade para 2309. É 2309. Papapá, Zulu, Juliette Serra, informa que seu transponder está aparecendo 072. Controle Salvador, eu chamo a 6326, dentro da queda. Chamo a 6326, vou para o Admari para a chegada Mari, no ideal desça para nível de voo 100. 100, voando Mari, eu chamo a 6326. 326 sendo identificação. 966 vai seguir tráfego à sua posição de 11 horas, 19 milhas, cruzando 3.500 pés, porque se dá para 3.000 pés, é um Papa Alfa Tango 4, com 200 de grau de 5. Aguarda? Não é mais necessário, já se encontra no ponto de espera. Autorizado, pois chama a táxi. Afirmativo, estou autorizado, funcionamento porta táxi, 305. Papa Tango Vitor Lima X-Ray. Na escuta, Vitor Lima X-Ray. Vitor Lima X-Ray, confirma sua altimetria. 3.000 pés, Vitor Lima X-Ray. 110 graus, 629. Autorização de o ajuste agora é 1014. Ok, já passou o chefe, obrigado. Controle, como recebe agora o seu time que veio? Agora sim, o senhor acionou a IDEM, mantendo 3.000 pés. Ah, ciente, graças. Ah, fiquei até um pouco preocupado. Posso continuar em descida? Estou ali, Max Ray, desça para 2.000 pés. Autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce 2.000, autorizado. ILS, reportará estabilizado no localizador, Vitor Max Ray. Voo 966, desce até 3.000 pés. Voo 966. Sabe, se você for nível 7, a chanelinha 326. É 326, desce até nível de voo 050. 050, a chanelinha 326. Autorizado chamar a defesa aérea no canal Tango 105. Vai chamar o Tango 105, SAR-08. Autorizado 3193, decolar, passa mil pés na Daioleda. Então 3193, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 na Daioleda, 3193. Autoridade, senhora, de voar da Elton, Leda? Foi da Elton 3193. Da Elton 3193. Salvador 9595, ADC. Nós, reduz a velocidade para 200 de nós. Vai reduzir a 00, gol. Norberto. A frequência do solo 1215 do FC está no passo 5 para movimentar a nave até o passo 4. Na frequência é 1211. 211, obrigado. Solo 9595 é o FC. Próximo aeronave, para matar o Vitor Lima X3, chamou? Não, senhor, é o 9595 Echo X-Ray. Echo 59X-Ray, confirma a altitude que solicita no meu pés e também a saída ideal. Afirmativo, isso vai solicitar após o X-Ray, só gostaria de solicitar o movimento da aeronave do passo 5 para o passo 4 da Polícia Militar. Despacho 5 para o despacho 4, foi entendido. November 595 Echo X-Ray. Afirmo. Autorizado no Fátio 5, reporta na Papa para ingresso. Aliás, fracionamento chama a torre em 1118-95. November 595 é Echo X-Ray. Ok, 1118-95 vai chamar, ok, obrigado. Salve Salvador, Oceaner 6142, 183 a bordo, Alterna Natal, 3 horas e 40, autonomia para táxi. Autorizado o táxi. Frente Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, 1118-95, quem negar no 0-4, então 3805. Antes do Lula de Serra, precisa abrir a frequência. Negativo. Para 3805, 30 táxi, na direita Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, 1118-95, quem negar no 0-4. 0-4, direita, chama a torre, 895, então 3805. Oceaner 6142, 83 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 40, autonomia para táxi. Sim, confirma somente os dados. POB, autonomia alternativa. POB 173, 4 horas e 5, Galeão. 080 graus, 08 nós, ajuste MI 14. Continuar, ajuste MI 14, Vitor Lima X-Ray. Pouso autorizado, pista 10. Vitor Lima X-Ray. Pouso autorizado, pista 10, Vitor Lima X-Ray. Força Aérea 7203, prossiga. Força Aérea 7203, para acionamento no pátio militar, chama a torre, em 1118-95. Seixa na 6315, aguarda para acionamento, posição 01. Falta um Vitor Cepilo Delta, aguarda para a copa. Xanami 1142, autorizado táxi, à direita Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, em 118-95, QNH 1094, um bom voo. Xanami 1142, autorizado táxi, à Índia, ponto de espera da 295, a torre, obrigado, bom trabalho. Xanami 6315, coordenando com a equipe de solo, após passagem de tráfego da companhia Calda, autorizado puxa na 01. Posso trocar a aeronave da companhia Calda, autorizado no 305, no ponto de espera da 10, pronto? 3805, aguardo passagem em tráfego pequeno porte final no 0, após o mesmo, ali mantém. No tráfego final, a linha que mantém, 3805. Para o passo 4. Autorizado ingresso no 7, reporte livrando parte 4. Falou, Salvador, gol 201 no 7, boa tarde. Gol 201 no 7, número 2 para conta, aguarda. Aguarda. Ó, tá um Vitor Lima X-Train, escuta. Vitor Filo Delta, né? Escuta. Solicito a decolagem a partir do 07.